À beira do abismo. É verdade, o À Beira do Abismo chega hoje ao episódio número 40. Isto de facto é um feito inacreditável para mim, não sabia que isto ia durar tanto tempo e fico muito contente por isso. O grande agradecimento que tenho de fazer é obviamente a quem me ouve e a quem apoia este podcast desde o início, ou só agora, ou a todas as pessoas que a partir de agora também estarão a ouvir o podcast. Eu fico mesmo muito contente, até porque se juntar o meu outro podcast de entrevistas que fiz durante a escola e a faculdade, este já é o episódio número 100, o que para mim é uma coisa muito, pronto, muito marcante e fico muito contente que tenhamos chegado a este patamar. Por ser um episódio especial, decidi fazer algo diferente, ou seja, vou fazer aquilo que já tinha falado noutro episódio. Eu tenho algumas entrevistas ainda do Conversas ao Sul que gostava de partilhar convosco. Como são 3 entrevistas curtinhas, cada uma que segue é maior do que a anterior, decidi juntá-las num programa só. São 3 convidados brasileiros, o Clevison Viana e o Marcelo Quintanilha, ligados à banda desenhada e à ilustração, e o Luís Lobianco, ator e comediante mais conhecido por fazer parte da Porta dos Fundos. Estas entrevistas foram feitas com muito pouco tempo, como disse, e são muito jornalísticas. Eu só as quis meter a guardar aqui neste podcast como, pronto, para preservar o facto de ter conhecido essas pessoas e o facto de, em parte, ter tido pena de não poder falar mais com elas de uma forma mais informal. Talvez isso algum dia possa acontecer, não sei. Mas para já ficam estas entrevistas aqui para audição. A primeira é mesmo muito curtinha, é do Clevison Viana. Não tem mais que 7 minutos, se não estou em erro. O Clevison faz banda desenhada e faz uma coisa muito engraçada, que são romances de cordel. Ele até teve a gentileza de oferecer a mim e à Sara, que tratava da parte visual das entrevistas, alguns exemplares dessas ditas novelas de cordel. E nós falámos um bocadinho sobre isso, eu tive muita pena, mas infelizmente tivemos de apressar a entrevista porque queriam, o Marcelo Quintanilha estava com pressa, então tivemos de ir atrás dele e infelizmente esta entrevista ficou muito curta, mas também para o vídeo que foi, teve 2 ou 3 minutos e que passou no Conversas ao Sul, para eles não fez diferença. Para mim fez, porque fiquei mesmo genuinamente interessado neste artista e não poder falar com ele mais tempo foi uma pena, mas fica aqui o registro. Estas entrevistas, ao contrário da do Nelson Nebo, que abriu esta terceira temporada do À Beira do Abismo, não me têm a aparecer. As perguntas eu fi-las em off e só ficou gravado no áudio dos microfones as perguntas dos convidados. Eu ainda do Clevison ainda tive o cuidado de gravar com este meu gravador as minhas perguntas e por isso vocês vão ouvi-las aqui também. Já com as outras 2 entrevistas isso não aconteceu, portanto o que eu vou fazer é recriar as perguntas que eu fiz, apesar de também serem um bocado básicas e qualquer pessoa poder adivinhar, para vocês ficarem com uma ideia do que é que eu estava a perguntar àquelas pessoas. E pronto, olhem, vamos então começar aqui com a entrevista do Clevison Viana. O Clevison tem um especial gosto pela literatura de cordel. Sim. Que é um género que no Brasil ainda existe muito, mas que, por exemplo, em Portugal não é assim tão forte. Sim. Porquê é que acha que no Brasil ainda se mantém um interesse pela literatura de cordel? A literatura de cordel no Brasil é uma das maiores contribuições para as letras universais, porque hoje a quantidade de poetas em atividade, qualidade e quantidade é imensa. Para você ter uma ideia, somente no estado do Ceará deve ter em torno dos 500 poetas populares, o que é muita coisa. Nós produzimos aí uma média de milhares e milhares e milhares de exemplares. Não resta a menor dúvida que nós herdamos um pouquinho disso de Portugal, da Espanha, mas no Brasil foi recriado, foi se adaptando, foi se amestiçando, incorporando elementos da cultura indígena, da cultura negra, e a literatura de cordel hoje é uma das expressões mais fortes da cultura brasileira, é patrimônio da cultura brasileira reconhecida pelo Instituto que preserva essa cultura, no caso o IPHAN, e tem uma importância grandiosa para a cultura do Brasil, porque não só pela beleza poética dos versos enquanto gênero literário, não é? Mas porque tem influenciado muitas outras artes. Hoje são inúmeros os exemplos aí do cinema inspirado na literatura de cordel, programas de televisão, histórias em quadrinhos ou banda desenhada, como se chama aqui em Portugal, teatro. Teatro também bebe muito na fonte da literatura de cordel, as artes plásticas. Enfim, é um gênero literário que tem conseguido dialogar com todos os públicos e com todas as demais manifestações artísticas. E por isso é tão forte. E qual é que foi a primeira relação que o Cleveson teve com a literatura de cordel? Meu pai agricultor, já desde criança, meu pai chegava do trabalho no roçado e ia ler literatura de cordel para a gente. Ele foi alfabetizado pela mãe dele através da literatura de cordel e cultiva esse amor pela poesia, pelas letras, e mesmo sendo um homem muito simples, ele formou uma geração, uma família de leitores. E minha ligação com a poesia é muito forte, porque está na alma da gente. O meu bisavô já era poeta popular, a minha avó gostava muito de literatura de cordel, eu tenho irmãos poetas, então é algo, uma tradição familiar, inclusive. Muito bem. O Cleveson, para além da literatura de cordel, da banda desenhada, também faz alguns projetos que são educativos, poderíamos dizer. O humor é a melhor forma de ajudar os mais novos e os mais velhos a aprenderem sobre determinados temas? É, o humor tem um atrativo a mais. Ele encanta, ele seduz, ele faz com que as pessoas parem por alguns instantes e se detenham sobre uma obra. Eu acho que o humor ele é muito positivo, porque ele tem uma visão, muito embora crítica, otimista do mundo, e faz com que as pessoas pare para refletir sobre a situação das coisas. E não resta a menor dúvida que o humor contribui para um mundo mais palatável. O mundo que a gente vive é um mundo injusto, extremamente injusto, mas através do humor a gente passa a ver o mundo por outra ótica. A ótica de que a gente pode ser partícipe da construção de um mundo melhor e mais humano, mais justo e mais includente. E o Cleveson, já passaram 30 anos desde que começou a exercer, digamos assim, as suas atividades no jornal A Voz do Povo. 30 anos depois, como é que olha para o seu percurso? A arte, ela sempre fez parte da minha vida. Eu digo o seguinte, que eu sou artista desde que me entendo por gente. Quando eu me refiro a 30 anos, na verdade estou usando como marco divisório aí o primeiro trabalho publicado no jornal A Voz do Povo. Eu vejo um artista que buscou, numa eterna busca, que não jamais pode dizer que está satisfeito, não é? Eu sou um artista frustrado, porque eu não consigo realizar todos os projetos que quero, e as ideias que tenho. Eu sei que uma vida, duas, três, talvez não fossem suficientes. Por essa razão, eu tenho aí quase 40 livros publicados e folhetos de literatura de cordel, mais de 200. Exposições, eu já perdi a conta das exposições que participei, das oficinas que ministrei, das palestras que também participei. Então, eu acho o seguinte, que a arte é uma necessidade para mim, assim como comer, respirar, descansar, trabalhar. A arte, ela se faz necessária na minha vida. Então, são 30 anos de muita produção, também tenho muito material inédito. Talvez se eu parasse hoje, por algum motivo, ainda teria material aí para publicar durante um bom tempo. Tenho vários livros inéditos, inclusive de outros gêneros, como a fábula, por exemplo, porque eu faço quadrinhos, eu faço o cartoon, né? Eu faço o folheto de cordel, o livro infantil, mas tem algo que me definiria melhor do que qualquer gênero artístico desse. Eu me considero, acima de tudo, um contador de histórias. Eu acho que tudo é contação de histórias. Tudo é contação de histórias. Quando você faz um filme, você está querendo contar a história. Quando você compõe uma música, é para contar uma história. Você entra no autobus, no ônibus, no transporte público, no metrô, você está ouvindo histórias, as pessoas estão se relacionando, elas estão contando fatos ocorridos cotidianamente. Então é uma necessidade humana essa coisa de ouvir e contar histórias. Por isso eu acho que uma arte como a banda desenhada é tão forte e pode contribuir muito para melhorar o mundo e para melhorar a vida das pessoas. Obrigado, Clevis. Obrigado a vocês. Depois do Clevison, como disse, nós entrevistámos o Marcelo Quintanilha, que é um dos autores de banda desenhada brasileiros mais premiados da atualidade. Ele veio a Portugal. Estas duas entrevistas de autores de BD foi na Amadora BD, que fez a edição do ano passado dedicada ao Brasil. E ele veio a Portugal para apresentar o Luzes de Niterói, que é o livro do qual falamos nestes minutos. O Marcelo explica mais ou menos as circunstâncias que deram origem ao livro, mas lá está também como foi uma coisa muito atabalhoada e feita para a televisão, com menos informação possível, não há uma grande complexidade, mas acho que vão ficar curiosos de ouvir. Eu gostei mais de entrevistar o Clevison, sinceramente, acho que o Clevison foi mais simpático, mas por outro lado acho que a obra do Marcelo também é muito interessante. E espero que, se não conhecerem, que estes minutos à conversa com ele sejam um motivo para irem descobrir os livros dele que estão publicados em Portugal pela Polvo. Vamos então ouvir o Marcelo Quintanilha. Marcelo, começamos pelo mais simples. Como é que surgiu a ideia para o Luzes de Niterói? Luzes de Niterói é uma história que está baseada em fatos reais que aconteceram na vida do meu pai quando ele era jogador de futebol, nos anos 1950, no Brasil, jogando em equipes da nossa cidade natal, casualmente conhecida como Niterói. E é uma história que durante muito tempo ficou dando voltas na minha cabeça. É uma história que tenta recriar um universo, digamos assim, trazer de volta um universo de um país que naquele momento parecia como querer encontrar seu lugar no mundo a partir de um impulso econômico derivado do pós-guerra. Enfim, é uma história que trata das relações que as pessoas tinham com o entorno em que elas viviam, a maneira como se apropriavam desse entorno, a circulação que essas pessoas eram capazes de exercer do entorno que as cercava. É uma história que fala de pessoas-chave também na época, como é o caso da vedete Luz del Fuego, que foi a precursora do naturismo no Brasil. Enfim, é uma história que trata de tudo isso. O que é que acha que a experiência do seu pai como jogador de futebol nessa época tem a dizer não só ao Brasil de hoje, como também a todos os jogadores de futebol de hoje? Eu acho que, sem dúvida, existia uma relação completamente diferente entre a maneira como se enxergava o futebol naquela época e aquilo no que o esporte se transformou nos dias de hoje. A maneira como os jogadores se entregavam às suas equipes, a maneira como eles, como muitos deles, fizeram toda a sua carreira em uma só equipe, sem praticamente mudanças de clubes e tudo. Tudo isso sempre me chamou muita atenção. Quer dizer, eu fui acompanhando essa diferença ao longo do tempo. Isso começou a me chamar muita atenção a partir dos anos 80, quando esse trânsito de jogadores começou a ser muito mais perceptível, né? Eu sou muito fascinado pelo futebol de antigamente, pelo futebol antigo, pela forma como ele era cadenciado, pela forma como os jogadores se comportavam em campo, pela plasticidade das jogadas que existia na época, que sofreram o que se sofre quando existe um avanço tão acentuado de uma tecnologia física que transforma jogadores em superatletas. Isso faz com que o jogo adquira um outro tipo de rendimento, digamos assim. Eu gosto muito de comparar as duas coisas, as duas épocas, as duas formas de enxergar esse esporte. Pensando em todo o período conturbado que o Brasil está a viver agora, como é que o Marcelo, como artista e como cidadão, olha para todas as convulsões sociais que o seu país está a passar? O que eu posso dizer nesse sentido vem da minha observação como que eu considero análoga das pessoas em geral, ou seja, sempre que existe um cenário de crise, no cenário de uma crise tão profunda e tão acentuada, é natural que setores da extrema-direita comecem a ganhar voz numa sociedade, porque eles promovem um certo tipo de ordenamento de cima para baixo, que é almejado por algumas pessoas que têm... que se sentem atomizadas na sociedade de uma maneira que elas não podem controlar ou não sentem que não podem assumir um controle completo sobre suas vidas ou o que quer que seja. Isso é um campo que propicia que a extrema-direita adquira força. No caso do Brasil, acho que o voto desse tipo de maneira de pensar o sistema de governo decorre também da incapacidade do país de lidar com problemas estruturais no que se refere à administração pública, estruturais no sentido emergencial, porque o nosso déficit de infraestrutura vai até o saneamento básico. Sempre que existe uma disparidade tão acentuada de níveis sociais, é natural que de tempos em tempos haja a proliferação de ideias de ultra-ordenamento social. É o que eu acho. Já fez 30 anos que o Marcelo publicou o seu primeiro trabalho. Já passaram 2 décadas desde o lançamento da sua primeira novela gráfica. O que é que o Marcelo de hoje, que já tem toda essa experiência, com tantos trabalhos feitos não só no Brasil como a nível internacional, o que é que o Marcelo de hoje teria a dizer ao Marcelo de há 30 anos? O que eu teria a dizer? O que eu teria a dizer? Que ia ser tudo muito complicado? Não, eu nunca pensei que nada... Eu nunca pensei que alguma coisa não fosse complicada. Eu considero que apertar o botão do elevador é um ato extremamente complicado. Eu não sei o que eu teria a dizer. Porque nada do que eu fiz ao longo da minha carreira foi exatamente racionalizado. Eu sempre fui muito instintivo. Eu não teria nada a dizer, porque isso significaria racionalizar o trabalho de alguma maneira, e eu não tenho tendência a racionalizar o trabalho. Eu deixaria esse Marcelo seguir seus instintos. Porque os erros também são importantes, não é? Os erros são fundamentais, por isso eu nunca parei de errar esses 30 anos. Então, reviremos a pergunta. A banda desenhada brasileira ou os quadrinhos brasileiros estão numa melhor fase agora ou estavam há 30 anos? Sem dúvida nenhuma, agora é um período muito mais interessante, porque há 30 anos atrás, quando comecei a publicar, vínhamos começando a sofrer o refluxo de um boom ocorrido no mercado nos anos 80, que se colapsou nos anos 90. Eu comecei a publicar quadrinhos exatamente num cenário muito colapsado. Hoje em dia existem outros mecanismos de financiamento, outras formas de se exibir um novo trabalho que não existiam na minha época. A própria proliferação das mídias digitais facilitou muito a apresentação de novos artistas e tudo, o que eu acho realmente fabuloso. Atualmente existe uma nuvem maligna sobre a cultura brasileira em geral e sobre os quadrinhos em particular. É difícil dizer o que vai derivar da nova conjuntura governamental, mas até o momento eu acredito que inevitavelmente passemos por uma crise dentro de algum pouco tempo, mas acho que teremos mais capacidade de superar essa crise do que tivemos há 30 anos atrás. Creio, é o que eu posso avaliar no momento. É sempre difícil falar por conjecturas, é sempre difícil imaginar o que pode acontecer, mas... Sim, mas lá está. Este álbum no Brasil foi feito graças também a uma plataforma de crowdfunding, que há 30 anos era uma coisa que não existia. Exato, exato. Se não fosse esse mecanismo, qual seria a outra alternativa para este livro poder existir? Haveria outra hipótese ou não? É difícil dizer, porque isso decorre da crise que vem se alastrando no Brasil em relação ao mercado editorial como um todo. Muitas editoras médias e pequenas sofreram muito com a quebra das grandes livrarias, que não repassam suas verbas às pequenas editoras ou às editoras em geral. Então, é uma maneira com que os editores estão... É uma maneira da qual os editores estão se utilizando para lidar com esse momento de crise. Há 30 anos atrás isso não seria possível, é verdade. E além disso, há 30 anos não seria possível a projeção internacional que o Marcelo agora tem. Qual é que é o povo que mais acarinha o seu trabalho? Ou que mais amor tem pelo seu trabalho? Que consiga perceber isso pelo contacto com os fãs, pelas sessões de autógrafos? E não vale dizer que é Portugal. Não, é difícil dizer, porque o contato com os fãs é sempre, sempre maravilhoso. Sempre maravilhoso. Eu acho que as pessoas adquirem um carinho muito grande pelo meu trabalho, em qualquer lugar. Na França, ele é mais, digamos, disseminado, é um trabalho mais capilarizado, porque o mercado francês é muito maior. Mas, no que se refere ao apego ao trabalho, eu não noto uma diferença muito expressiva entre os leitores, realmente não noto. Era isto, Marcelo. Obrigado. Por fim, Luís Lobianco. Luís Lobianco esteve cá em Portugal para apresentar a Gisberta, uma peça muito curiosa que esteve em cena no Porto e em Lisboa. E nós falámos sobre isso, falámos sobre as circunstâncias do Brasil, obviamente, como também falámos com o Clevisson e o Marcelo sobre isso. E é isto. Ele foi muito simpático, foi muito agradável falar com ele. Tive pena de não poder ver a peça. Mas infelizmente nesse dia íamos fazer outra reportagem à noite, creio eu. E pronto, olhem, fiquem com o Luís Lobianco, está bem? Até já. Luís, esta peça estreou no Brasil em 2017 e agora vais a Portugal apresentá-la. Tendo em conta a história da personagem, era acima de tudo necessário que a peça passasse por cá? Sim, tanto que eu tenho falado durante esse período, eu estou aqui já há 2 semanas, vim para isso, tem falado que é uma nova estreia. A gente não está fazendo uma reestreia aqui em Portugal. No Brasil, esse espetáculo já passou por vários teatros, eu acho que quase 10 teatros. Um espetáculo que tem um apelo popular muito grande no Brasil também, foi visto por muita gente, teatros cheios sempre, mas eu sabia que aqui ia ser diferente, porque no Brasil as pessoas não conhecem a história da Gisberta. A maioria das pessoas, sei lá, 98% das pessoas não vai assistir o espetáculo sem saber nada. E ao contrário daqui. Aqui as pessoas, muitas pessoas sabem quem foi Gisberta, o que aconteceu com ela e a importância dela para a militância LGBT. Então, no Porto, por exemplo, que foi onde a gente estreou, eu fiz o primeiro espetáculo para amigos da Gisberta, pessoas que conviveram com ela, que têm uma história com ela, ou pelo menos pessoas que moravam no Porto na época que aconteceu o crime. Então é super diferente. E os amigos da Gisberta deram-te um feedback positivo da peça? Sim, muito. Os amigos da Gisberta muito emocionados, muitas lembranças, muita memória, porque eu fiquei 9 meses pesquisando para montar esse espetáculo. Recebi muito material daqui, material jornalístico, documentos do processo. Depois fui até a família da Gisberta. Tive muitos encontros com a família. Mas tem muita história ainda, né? É uma vida inteira, uma pessoa que viveu intensamente. Então, a todo momento eu encontro alguém que contribui com um dado novo, com uma passagem nova. E isso aconteceu todos os momentos no Porto, isso aconteceu. Daqui a pouco vou ter que montar a Gisberta 2 com mais outros fatos interessantíssimos da vida dela. Mas foi emocionantíssimo fazer para a família dela. Foi super emocionante fazer para a família dela na estreia e agora para esses amigos que foram a família dela aqui. Portanto, e depois de toda a pesquisa que fizeste sobre a Gisberta para esta peça, com isto também conseguiste mais material para fazer uma sequela? Sim, ou pelo menos uma inspiração para continuar falando sobre isso. Assim, eu crio os meus projetos pessoais muito voltados para essa temática, a temática da diversidade, da tolerância, do respeito e tudo mais. Costumo dizer que a intolerância, né, o ódio, o preconceito, não tem endereço, é no mundo inteiro. No mundo inteiro, LGBTs não estão seguros. Mas países como Portugal, e principalmente depois do que aconteceu com Gisberta, que se tornou ícone aqui, e a partir disso houve uma mobilização da sociedade no sentido da conscientização, esses países têm muito a inspirar o Brasil. O Brasil hoje é o país que mais mata LGBTs no mundo. Isso é muito grave. Gisbertas morrem no Brasil todos os dias, dessa forma como aconteceu aqui com a Gisberta. Isso é absolutamente banal, não acontece mais nada. Então, acho que essa história tem muito a inspirar nós, brasileiros, nesse sentido também da conscientização. E aí, eu acho que eu vou fazer quantos espetáculos necessários para que haja esse fenômeno de empatia, porque eu acho que essa peça cria isso. Ela, com humor, com poesia, com música, com entretenimento e com felicidade, porque Gisberta era muito solar, ela causa empatia nas pessoas. E, como eu falei, é muito popular. É feito para o público entender. E o público se envolve muito. Quer dizer, o Brasil já está nessa situação em que é o país, ou um dos países, onde mais pessoas LGBT são mortas todos os anos. Sim. Provavelmente essa situação será ainda pior agora com o Bolsonaro e talvez já tenham feito muitas vezes esta pergunta. Mas se quisesses fazer esta peça em 2019, achas que seria possível? Achas que, apesar de o Bolsonaro legitimar certos preconceitos graças a estar no poder, que isso depois poderá fazer com que estes temas deixem de ser abordados? Olha, se me perguntassem há 3 anos atrás se era possível que o Bolsonaro se elegesse, eu ia falar que não. Não, impossível, não dá, não tem como. É uma pessoa que não entende nada de economia, de política internacional, e ele está aí agora. Então eu não digo que é impossível que eu seja proibido de fazer a peça daqui a curto prazo, médio prazo. Mas eu acho também que ele é uma reação a um avanço de debate que nunca aconteceu no Brasil. Nunca no Brasil a gente falou tão abertamente sobre os nossos problemas sociais, sobre a estrutura social do Brasil, que é absolutamente precária, né? Assim, como existe, ainda é uma estrutura do período da escravidão, né? O Brasil não mudou muito, com outros nomes e enfim, mas e nunca nós falamos tão abertamente sobre isso. Nunca os movimentos identitários tiveram tanto espaço para discutir isso e se reconhecerem. E falo de movimento negro, mas falo também das mulheres, falo também do movimento LGBT e tudo mais. Então, também isso causa uma reação, né? Em quem quer manter privilégios ou quem não consegue acompanhar o debate, não entende o debate, porque é muito proposital também da política brasileira que as pessoas não tenham informação. Então, muita gente que não tem informação não sabe o que está sendo discutido e se retrai, né? Então, eu acho que a gente precisa passar por isso. É terrível, eu me sinto vivendo no meio de um pesadelo, no olho do furacão, mas eu acho que a gente vai crescer muito depois disso. Estavas a falar dessa situação do Brasil, e que todos nós conhecemos muito bem, infelizmente. É que depois eu estava aqui a pensar, o que eu achei engraçado é que a primeira controvérsia que houve à volta da peça não foi de uma parte conservadora, foi da parte LGBT, e que depois também foi impulsionada pela esquerda. Isso deriva do facto de, como tu disseste, a esquerda ter andado atrás do inimigo errado? Eu acho que é isso, acho que a esquerda perdeu muito tempo colocando o alvo no inimigo errado, invisível, enquanto o Bolsonaro e a extrema-direita, eles andam muito afinados, né? Eles têm essa capacidade de não questionar e de tudo mais. Assim, eu tive muito, na verdade, eu tive muito apoio da maioria dos movimentos identitários LGBTs, porque nas todas as cidades que a gente passou com o espetáculo, a gente promovia debates e convidava esses grupos a participarem desses debates, e era sempre muitíssimo produtivo. As discussões e os atravessamentos eram sempre incríveis, mesmo com pontos de vista diferentes, mas sempre muito rico. Mas existe, sim, uma porção mais radical em qualquer movimento, e são grupos que se articulam muito nas redes sociais, num modelo de debate que eu acho que é o oposto do teatro, né? No teatro você está olhando no olho do público e você causa e procura a empatia através da emoção, através da técnica e enfim, tem muitos profissionais envolvidos nesse monólogo, né? É monólogo, mas não sou só eu. E a lógica da rede social, ela é outra, porque, na real, não tem debate na rede social. São blocos de texto e, muitas vezes, com termos importados dos americanos, né? dos debates americanos e tudo mais. E é isso. E eu acho que ninguém ganha com isso. É muito ódio, né? Muita reprodução de ódio o tempo todo. E para um espetáculo que fala contra o ódio, então enfim, tivemos esse momento com essa militância, mas eu acho que, no fim das contas, pegou muito mal para essas pessoas. O espetáculo se fortaleceu, ele ganhou um novo sentido também a partir disso. O público veio muito com a gente. Uma das manifestações que houve durante a peça foi também uma das apresentações que o público mais aplaudiu, e para abafar justamente esses gritos de ódio. E seguimos fortalecidos por esses radicais e pelo Bolsonaro também. Tu cá em Portugal és mais conhecido por fazeres parte da Porta dos Fundos. E o que é que achas que vai surpreender mais então para os espectadores que só te conheçam dos sketches desse canal do YouTube? Para mim a surpresa é ver que mesmo numa história como essa existe muito humor, porque eu estou falando de uma vida inteira, né? De uma pessoa que nasceu, foi em busca do seu sonho e morreu tragicamente. E por mais que o fim tenha sido terrível, uma história de vida, ela é composta de muitas coisas. Quando eu fui encontrar a família da Gisberta, antes desse encontro, eu estava com muito medo, porque eu falei, meu Deus, isso foi há pouquíssimo tempo, a família deve estar ainda muito traumatizada. E, na verdade, eu encontrei pessoas muito divertidas e contando histórias engraçadíssimas sobre a Gisberta, do quanto ela era uma pessoa solar e engraçada e positiva. E óbvio que tinha muita emoção também, mas o que eu conto, na verdade, é uma história. Eu acho que, às vezes, a piada ela é uma interrupção no tempo todo. Para você criar pequenas histórias, você interrompe a história toda hora, né? Essa história não, é uma grande história, como é uma vida, como é uma história humana. E a surpresa eu acho que é. Muita gente vem assistir uma tragédia e ri muito, porque o humor cria empatia, né? Eu acho que a gente precisa usar o humor para gargalhada, mas também para isso. Até poesia tem humor. Às vezes você escuta Fernando Pessoa, lê Fernando Pessoa, e no fim você está com um sorriso, porque tem humor ali, de certa forma. E, como eu falei algumas vezes, é muito popular. É uma peça que é feita para dialogar com todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todos os entendimentos. Ela vai muito no coração das pessoas. Não é feita só para a classe artística ou feita só para a militância. Ela é feita para todo mundo. Então, acho que a surpresa é muito positiva, podem vir. É, pronto, não é? Quer dizer, a tragédia está sempre associada à comédia, não é? Como o Mel Brooks dizia, a tragédia é quando eu corto um dedo, comédia é quando tu cais de um poço e morres. É, exatamente. Ou seja, sempre no meio de qualquer desgraça há sempre alguma coisa que nos pode fazer rir. É, tem um fenômeno que acontece nesse espetáculo. Quanto mais as pessoas riem no início do espetáculo, que é muito engraçado, eu conto histórias minhas e escuto o público e conto histórias da minha equipe e tudo mais, mas elas se emocionam no final, porque é muito íntima essa relação, né? E é isso, o riso ele é empatia. Quanto mais você ri, mais você está se envolvendo com aquela história, com o ator que está ali contando, com o ambiente que a gente está criando dentro do teatro. Então, quando a gente vai para a parte dura e factual, você está tão envolvido com aquilo, você já riu com aquilo, você já se entregou, se abriu, relaxou, que você também fica rendido, né? Então, acho que é uma experiência intensa, assim, uma experiência inteira, você parar para ouvir uma saga como essa, uma história tão bonita como a da Gisberta. Para a semana voltamos com entrevistas normais. Da próxima semana será o comediante João Neves. também foi muito interessante, acho que vão gostar. Ele tem um podcast chamado XLR Ligado e é autor da página de Facebook e Instagram, O Anónimo. E nós então voltamos para a semana. Não se esqueçam de nos seguir no iTunes, no Spotify, no Mixcloud, no YouTube e no Castbox. Deixem comentários na nossa página de Facebook, facebook.com/podcastabismo. Qualquer coisa também tem o e-mail podcast.abeiradoabismo@gmail.com. Podem mandar sugestões de convidados, críticas, tudo o que quiserem. E eu, mais uma vez, tenho de agradecer por acompanharem este podcast ao longo de 40 episódios e por me surpreenderem também a cada momento. Muitas vezes as entrevistas mais badaladas não são aquelas que são com pessoas mais famosas ou que chegariam mais previsivelmente ao público. Eu fico muito contente com isso. Agradeço todo o feedback e olhem, no mínimo mais 40, não é? 400 se calhar é pedir muito, mas 40 episódios mais, acho que conseguimos chegar lá. Está bem? Então olhem, voltamos para a semana, próximo sábado. Este foi o À Beira do Abismo. Portem-se bem, aproveitem o calor e com licença. À beira do abismo.